Neo Rock Zone, your online radio station. Meus amigos, boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 29 de junho, 8 horas da noite em ponto. Estamos ao vivo para mais um programa da Neo Rock Zone. Quinta-feira, o dia oficial do rock ao vivo. É isso aí. Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo bem? Inverno começando, até que hoje está um bom sol. Nesses últimos dias tem estado um bom sol aqui em São Paulo, não tem feito frio, mas é isso aí. Então vamos partir para o rock, que já estamos na quinta-feira, tá certo? Hoje a gente vai começar com uma banda inglesa de 1968, já tocaram pra gente aqui na Neo Rock Zone, e hoje a gente vai tocar uma do line-up de 74 a 76, que incluía o grande David Coverdale nos vocais e Tommy Bolin substituindo Richie Blackmore na guitarra. Então agora, para começar a noite de hoje, a gente vai com Deep Purple, Burn. We'll be right back. Essa é a fase Mark III do Deep Purple, de 74 a 76, com Dave Coverdale nos vocais. Grande som, começamos já com uma porrada para aquecer tudo já nessa quinta-feira, legal? Tá bom. Então agora a gente vai ouvir um americano de St. Louis, um dos pioneiros do rock. Esse cara nasceu em 1926, seus primeiros sucessos foram nos anos 50, como Maybe Line, Roll Over Beethoven e Rock and Roll Music. Foi o cara que introduziu as letras para os jovens e o consumismo americano. Ele desenvolveu um estilo musical que incluía solos de guitarra e performances com dança, mas nos deixou em março desse ano. Então a gente vai ouvir agora, na segunda música de hoje, Chuck Berry com Johnny B. Goode. Chuck Berry com Johnny B. Goode. Essa música também é parte da trilha sonora de Back to the Future. Quando Michael J. Fox toca na festa, ele toca Johnny B. Goode. Legal? Agora a gente vai ouvir uma banda de San Francisco de 1975, com raízes no punk e no hard rock. Eles faziam músicas com sátiras ferozes do consumismo, da política e da mídia em geral. Nos anos 80 eles foram para um som mais comercial e aí conseguiram bastante exposição nos primórdios da MTV. Estão nativa até hoje. A gente vai ouvir então The Tubes com She's a Beauty. Dropzone, your online radio station. Aí, esse foi The Tubes com She's a Beauty. Grande som, bem som dos anos 80 mesmo, né? Música bem legal. É isso aí. Vamos agora então com uma banda de Londres formada em 84 pelo guitarrista John Spinks, pelo vocalista e baixista Tony Lewis e o baterista Alan Jackman. É, em comum para uma banda inglesa, eles fizeram sucesso no mercado americano, mas pouco na Inglaterra, tanto no começo quanto já para a metade da carreira. O álbum de estreia, chamado Play Deep, de 85, alcançou platina tripla nos Estados Unidos. Os álbuns subsequentes não fizeram tanto sucesso. Em 2011, eles lançaram seu último álbum, chamado Replay. John Spinks morreu de câncer no fígado em 2014, o que acabou com a banda definitivamente. Então a gente vai ouvir o maior sucesso dessa banda até hoje, Your Love, com The Outfield. I don't wanna lose. Outfield, Your Love. Grande som, também tem uma sonoridade muito anos 80, né? Legal. Queria dar um recado aí para vocês, então. Acessem nossas redes sociais, pessoal. Mandem seus pedidos de música, seus elogios, suas reclamações, suas sugestões, tudo que vocês quiserem falar com a gente. Mandem aí pelo Twitter. A gente é o @neorock_z. E no Facebook, facebook.com/neorockzone, tudo junto. Mandem lá seus pedidos que a gente atende. Às vezes a gente consegue mandar no dia, às vezes na próxima semana, mas a gente nunca vai esquecer o que vocês pediram, legal? Então tá bom. Então agora a gente vai com os australianos de Sydney. Acho que talvez a maior banda do hemisfério sul. Estão na ativa desde 73. Fazem shows de estádio completamente lotados, como fizeram no Morumbi em novembro de 2009, que este aqui que vos fala estava lá. Foi um excelente show, inesquecível. Então a gente vai com a música do álbum Black in Black, You Shook Me All Night Long, AC/DC. Your online radio station. Aí o grande AC/DC, You Shook Me All Night Long. Esse álbum Back in Black só tem clássicos, né? E esse é mais um deles. Legal. Então, agora a gente vai com uma banda. Só um minutinho aqui, que tivemos um probleminha técnico. Só um minutinho. Só um minutinho, por favor. Desculpe, pessoal, vamos lá. Agora a gente vai com mais uma banda de São Francisco, na Califórnia, tocando pra gente hoje. Essa banda foi formada em 73 e o seu período de maior sucesso comercial foi entre 78 e 87. Nesse período eles lançaram a música Don't Stop Believing, que foi a música mais vendida na história do iTunes até 2009, entre músicas lançadas no século XX. Hoje eles cantam com um vocalista filipino, após uma breve passagem de Jeff Scott Soto nos vocais. Então a gente vai ouvir hoje Journey com Only the Young. O rock de arena inconfundível de Journey com Only the Young. Mais um grande som de Journey aqui na Neo Rock Zone para vocês. E esse próximo cara que vai tocar pra gente é um americano da Geórgia, nascido em 1932. Tem sido uma figura influente da música popular e da cultura americana por mais de 6 décadas. Além do rock, sua música influenciou outros gêneros, como o soul e o funk. Ele entrou para o Hall da Fama do Rock com o primeiro grupo, em 1986. A gente vai ouvir agora, então, Little Richard com Good Golly Miss Molly. Trazendo para nós o som dos anos 50, final dos anos 50, na verdade, Good Golly Miss Molly. Legal. Esses americanos da Califórnia, que estão na ativa desde 72, tiveram apenas 3 vocalistas na história, mas todos eles com saídas e retornos, sempre com controvérsias, brigas de ego e a imprensa no meio. Mas fora isso, eles têm no seu line-up um dos maiores guitarristas do mundo e seu irmão na bateria. Hoje, até seu filho está na banda tocando baixo. Então, do álbum For Unlawful Carnal Knowledge, a gente vai com Van Halen Right Now. Minha opinião, o melhor line-up da história do Van Halen, com Sammy Hagar nos vocais, que foi de 85 a 97, e depois brevemente de 2003 a 2006 fizeram algumas reunions aí, e rolou Sammy Hagar novamente. Legal. Agora a gente vai ouvir uma banda inglesa de 63 de rhythm and blues e rock. Ela foi formada em Newcastle e eles se mudaram para Londres logo em 64, quando a fama começou a chegar para eles. Eles eram conhecidos pelo seu som vigoroso, cheio de blues e com a voz profunda do vocalista Eric Burden. Do line-up original, apenas o baterista John Steele continua na banda, então nativa, obviamente. Então a gente vai ouvir o maior sucesso dessa banda até hoje, The Animals, House of the Rising Sun. Thank you. children not to do what I have done. Spend your life sincere in misery in the house of the rising sun. A versão mais famosa de House of the Rising Sun com The Animals e a grande voz de Eric Burdon, profunda e, né, muito legal, muito legal. Queria lembrar vocês aí uma mais ou menos novidade que a gente falou na semana passada, mas que está disponível lá. Então todos os nossos programas agora estão disponíveis no site www.archive.org. Você coloca esse endereço lá e vai na busca e digita Neo Rock Zone. Você vai encontrar lá os nossos programas passados. Não tem todos, mas são quase todos que estão lá. Dá para você ouvir como foi a estreia e alguns programas aí para trás, legal? Então, quem tem curiosidade de ver como começou, vai lá. A gente está, na verdade, no programa número 13. Então, já são mais de 3 meses no ar aí, todas as quintas-feiras. Agradecendo mais uma vez quem ouve a gente. E é isso. Então, quem tiver interesse, busca lá no archive.org e ouve os nossos programas antigos, tá bom? Legal. Então, a gente vai agora com os britânicos de Londres, que se juntaram em 1970. Essa banda teve, na verdade, um dos melhores, se não o maior vocalista de todos os tempos. O quarteto, formado por Mercury, May, Deacon e Taylor, vendeu entre 200 e 300 milhões de álbuns na sua história. Uma das maiores de todos os tempos, sem dúvida nenhuma. Então a gente vai ouvir agora com Queen, Don't Stop Me Now. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world. Shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me. I'm burning through the sky, 200 degrees. That's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Good time. I'm collision course. I am a satellite, I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload like an atom bomb about to explode. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic woman of you. De Freddie Mercury. Quem, não sei se vocês já viram, algumas pessoas conhecem, outras não, você vai no YouTube e busca Freddie Mercury vocal sem nenhum acompanhamento. Tem umas duas ou três músicas dele que ele canta, que tiraram todos os outros sons, deixaram só a trilha da voz dele. Ouçam isso e vejam se não era o maior, um dos maiores, talvez o maior de todos os tempos em vocais. Tá bom? Legal. A gente vai agora com uma banda inglesa de Londres, formada em 77 por dois irmãos de Deptford, junto com John Isley no baixo e Pick Withers na bateria. O som dessa banda foi influenciado por vários ritmos, incluindo jazz, o folk e o blues. Muitas das composições dessa banda são consideradas de tom melancólico pelos críticos e pelos ouvintes também. O álbum de maior sucesso deles de 85, Brothers in Arms, vendeu mais de 30 milhões de cópias e foi o primeiro a vender mais de 1 milhão de cópias no formato CD, que era recém-lançado nessa época. Na minha humilde opinião, é realmente uma das maiores bandas de todos os tempos e que infelizmente eu não tive a sorte de ver ao vivo. Então a gente vai ouvir com Dire Straits, Money for Nothing. We got some movies, color TVs. must learn to play them drums. Look at that mama, she got it sticking in the cameraman. And we could have some. And he's up there, what's that? Hawaiian noises. He's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing, get your chicks for free. We got to install a microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Listen here, now, that ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing and your chicks for free. Neo Rock Zone, your online radio station. Esse foi Dire Straits com Money for Nothing. Dire Straits que começou, como eu falei para vocês, com uma banda de 4 integrantes, né? Os dois irmãos, mais o baixista e o baterista. Mas com o decorrer dos anos foi introduzindo mais sons na banda, criando um som muito mais rico. Então chegou a ter duas guitarras, tinha piano, tinha teclado, tinha saxofone, que era integrante ativo da banda, saxofone, tinha slide guitar sempre em todas as músicas. Então quem tiver a oportunidade pode procurar no YouTube um show deles chamado On The Night. Você tem lá o melhor exemplo de Dire Straits com muitos músicos e uma música muito rica. Legal? Quando a gente vai para um rock nacional, que a gente toca às vezes aqui na Neo Rock Zone, são gaúchos de Novo Hamburgo. Eles se juntaram em 96 e formaram um grupo de muita qualidade, com seu som contemporâneo do estilo pós-grunge e um som nacional, mas ao estilo de Creed, Nickelback e The Calling. As letras das músicas traduzem as vivências de Jonathan Correia, que é o vocalista, e ano passado as atividades da banda foram suspensas por tempo indeterminado. Então, para vocês conhecerem aí, a gente vai com Reação em Cadeia, a música se chama Inferno. Satisfeito por não ter uma resposta, não. Acostumado a viver só com você, compenetrado em fazer acontecer. Talvez aquilo que me disse faz sentido, que o meu corpo já não é mais seu abrigo. Não tenho culpa por você não me querer. É uma desculpa pra tentar me convencer. Que acabou, que acabou pra nós dois. Encontrei o inferno ao descobrir o céu. Paguei o seu preço, o seu destino é meu. Encontrei o inferno ao descobrir o céu. Paguei o seu preço, seu destino é meu. O meu receio é sair do teu caminho, ser julgado e depois viver sozinho. Meu egoísmo não me faz te merecer. quando você fecha a porta, insatisfeito por não ter uma resposta, não acostumado a viver só com você, compenetrado em fazer acontecer. Talvez aquilo que me disse faz sentido, que o meu corpo já não serve como abrigo seu. Não tenho culpa por você não me querer. É uma desculpa pra tentar me convencer que acabou, que acabou pra nós dois. Encontrei o inferno ao descobrir o céu. Paguei o seu preço, o seu destino é meu. Encontrei o inferno ao descobrir o céu. Paguei o seu preço, o seu destino é meu. Encontrei o inferno ao descobrir o céu. Paguei o seu preço, o seu destino é meu. Encontrei o inferno ao descobrir o céu. Paguei o seu preço, o seu destino é meu. Som dos gaúchos do Reação em Cadeia, grande som nacional aqui na Neo Rock Zone. Infelizmente essa banda está com as atividades suspensas, não sabemos se vai voltar ou não. Tem outras músicas muito boas deles, mas eu acho que a Inferno mostra bem o estilo da música, né? Guitarra pesada, o vocal muito legal do Jonathan, é isso aí. E hoje nós vamos fechar a noite de hoje, são 9 horas e 1 minuto. A última música de hoje é de um americano de Washington, guitarrista e compositor. Ele começou suas composições por uma banda chamada Nitty Gritty Dirty Band em 1970. Na metade dos anos 70, ele passou a emplacar várias trilhas sonoras de sucesso. E durante os anos 80 e 90, ele era chamado de The Soundtrack King. A gente vai ouvir então da excelente trilha sonora de Top Gun, Kenny Loggins com Danger Zone, para fechar a noite de hoje. Yeah. Aí tivemos, para fechar a noite de hoje, Kenny Loggins, Danger Zone, da trilha sonora do filme Top Gun. Pessoal, queria agradecer mais uma vez aí vocês que estão na escuta, quem pôde ouvir, quem não pôde também, mas sempre está lá postando seus pedidos, está sempre curtindo os posts da Neo Rock Zone. Queria agradecer vocês mais uma vez por ajudarem a gente aí nesse projeto, tá certo? Então até a semana que vem, um abraço a todos e fiquem com Deus. Neo Rock Zone, your online radio station.